Cochonnet impérable. Il les ébarque, il les ébarque. Estamos ao vivo pela Rádio Israelita, programa Lehaim. O gesto nunca entra, tem que falar para ele entrar. E começou a aparecer Rio Grande do Sul aqui, tá vendo? Eu cobrei, ó. O Roche Lazar já deu o endereço do blog, vou dar uma olhada lá. Apareceu o Gustavo, de Vacaria. E... O blog do Caxias do Sul sempre está atualizado. Eles andaram mudando, né? Mas escreve, Elaine, não? Brincadeira. A Elaine não para de falar hoje. Tá, mas falando demais pra mim. Assim. Saudação, Orochi Shai. Toda a família de Vacaria lá. Família Pinto, Doroshi, Jorge. Esther. A Esther gosta de mandar mensagem também. O programa inteiro mandando mensagem pra nós. Esther é dona Calaiana? Vamos ver a Esther. Esther é israelita. Só Yeshua salva. Ela não fala onde ela é. Gosto de escrever na MSN. Você não pode ler tudo isso, não, mas... No ar, né? Já ouvi Eliyahu Hanavi, a Rosiane. Vai ficar pro próximo programa, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi é uma música que toca direto, né? Sabe qual é o programa, né? Shavua Tov. Por falar em pessoal do Shavua Tov, o pessoal do Fópolis, semana que vem, né, não vou poder ir. Vai unir do pessoal lá em Florianópolis de novo. Vai estar o Roche Esra, Roche Yoel. Vai também estar lá, Shmuel? Não, Shmuel não vai estar. Vai estar aqui no lugar deles, né? Ah. E estava querendo ir, mas eu troquei de carro. Meu carro é muito velho, não dá para ir agora. Não dá. Então tá. O blog do Rio Grande do Sul que me passaram aqui é blog.clicgratis.com.br/israelitascaxias. É difícil, hein, endereço. Mas tem lá as fotos lá do Shaharit. Tem uma propaganda do Lehaim, tem bastante fotos qualidade boa, hein. Daí tem o endereço do blog da Sina, vacaria.blogspot.com. É, Gerson, o que que é aqui? Já foi os blogs? A pergunta foi acertada pelo Zaken e Shayar. Quais os dois salmos que são idênticos? Deixa eu passar para vocês aqui. Ele respondeu o Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos. Está correta a resposta. Boa charada. Tem mais uma pergunta? Você falou que tinha mais uma? Eu já me esqueci agora. Eu falei, vamos fazer mais uma pergunta, que eu fiz do Ed e ninguém acertou. As perguntas difíceis também. A Elaine chegou pertinho. A Nilce não para de escrever também. É, comendo pastel e escrevendo. Como é que ela consegue fazer isso? Queria pedir para vocês mandar um shalom pro Oxixai, mas a gente manda tanto shalom pro Oxixai que o pessoal pede para mim mandar shalom pro Oxixai. É pelo... Por mim e pelo meu pai, senhor Rubens, com todo Rubens, respeito. Que não pede, hein, né? Ele é muito engraçado e a gente fica admirado do modo como ele adverte os irmãos. É muito legal e ele é muito sábio e... Ah, tá bom, né? A gente já mandou um monte de shalom agora. O Anísio Fraga comendo pastel e mandando um recado pra gente. 14h53. Ela respondeu, mas o Israel respondeu. Tinha respondido antes. É, o Israel respondeu. Não antes. Ganhou a camiseta, Nilce Fraga. Não ganhou a camiseta. É. E, não, mas não, nem. Não tava valendo camiseta. Mas parar. Seu Rubem não perde aí os programas. Ele teve lá na Beit Tucuruvi, se eu não me engano. Uhum. Né? Na Beit Tucuruvi. Muito bem. Quem mais que tem aí, Gerson? Vamos ver lá. Mais coisa triste, sem óculos. Não. Então eu vou ficar aqui, ó. É lendo o que está escrito aqui. Humor judaico. Tenta ler uma, hein? Eu estou tentando ler aqui, mas tá difícil. Eu trouxe só um livrinho pequenininho de piadinhas. Né? Humor. Éden era a cidade natal de Adão. Aí. Tô, boa resposta, oh, do Rosmar. Resposta é boa, hein, Rosmar? Não foi ele que respondeu 10 reais a última vez, não, né? Não foi. Tô falando nisso, tô sentindo falta do pessoal de Imbituba, hein? Ah, é, tá. O pessoal de Imbituba, né? Não foi Rio Grande do Sul. Muito bem. Queria saber a audiência aí com o Alan. E você acorda aí o teu povo aí pra nós pegarmos e atingirmos aqui a meta, né? Tá. Nossa, fraco, hoje era sem internauta, sem conexões a gente queria. Acorda, povo israelita! já que não tem assunto, eu nem pergunta vou fazer. Não, vou tem falar. Pergunta, tem pergunta. Ah, tem pergunta? Eu ia falar do horário do programa de TV. Todo mundo fala um ditado, quem dá aos pobres empresta a Deus. É? Isso está escrito na Bíblia, será? Não sei, não quero isso. Quem souber se está escrito na Bíblia isso, manda para nós. É. Quero saber se está escrito. Quem dá ao pobre empresta a Deus e ele lhe pagará. Boaz está dizendo que está com vontade de vir para cá, mas nunca vem. A Nilce que não para de falar. Manda outra pergunta, ela falaram. Vai mandar outra pergunta. É. A Ruth Bate Israel. Shalom, esta rádio só veio acrescentar para... Só veio acrescentar ainda mais. Parabéns, vocês podem passar o nome dessa música? Qual música? Gostaria de ouvir... pergunta boa. Gostaria de ouvir o Cordoli. Deixa eu anotar. Tem azeitona no pastel da Avera Nilce Fraga? Você pode responder, ela dá a resposta para nós aqui. Tem azeitona ou não tem no pastel? Ruth. A Ruth, da cidade de Santos, São Paulo. De Santos, participando com a gente. Tem um raver nosso lá, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Pede a música. Está no Congresso. Cordobim. E aí? De Santos, alguém lembra o nome dele? Não sei. Agora também a gente tem que lembrar que quinta-feira também tem programa Lehai, né? Ah, é. Agora é quinta-feira. É televisionado só ou com a rádio também? É, com rádio também. Com rádio. Ah, nós íamos gravar uma série de entrevistas ontem, mas o Alan sumiu com a câmera. Então, quinta-feira nós vamos começar a fazer essa experiência. Nós vamos colocar na TV, mas nós vamos colocar matérias, algumas entrevistas. É. Não foi gravada agora porque o Alan sumiu com a câmera? É, não deu tempo de gravar. É. Eu ia mostrar a parte do... Ah lá, sábado à tarde eu durmo, às vezes, vou pra casa. Eu queria... Era estudo de geografia bíblica, muito boa. Acho que seria até legal falar com o Davi, dar uma diquinha pra nós qualquer hora aí, pra nós gravar, né? O internauta vai gostar de ver. Uhum. Não dá pra disponibilizar, que é 50 megas o arquivo PowerPoint. Vamos lá, o que você acha de bom aí? É. Ó, pessoal, não manda imagens nem nos chame pelo MSN com câmera, webcam ou compartilhar arquivos. E esse computador é usado para transmissão de TV, então não podemos compartilhar nada ali. Que pode pipocar as imagens, pode dar problema para nós. Se pipocar, nós vamos tocar mais uma música então. E eu não como pipoca, sabe por que eu não como pipoca, Jess? Por quê? Dá dor de dente. Mas tudo bem. Pipoca é um perigo pro dente. Entra no vão assim, nem escova, tira. Eu tive que ir no dentista pra tirar esse negócio aí. Tinha acabado de fazer cirurgia. Olha, doeu pra caramba. Como doeu. Mas vamos lá. Vamos pra próxima. Agora música. É pro Itamar de Curitiba. Ele que não tem uma Echet Raio, mas pede a música Echet Raio do Yaakov Schwecker. É um nome difícil. Eu gosto dele. É bonita. Essa versão do Echet Haim é uma melodia romântica muito boa. Então nós vamos soltar Echet Haim pra você ouvir. Tem um reggae hoje aqui? Tem reggae, mas pra frente tem reggae. Echet Haim de Yaakov. Shalom, shalom, lo yechzor. Eishes chayim nimtzo, v'rachok mipnimim יכול לבדו. לשלום, לשלום לא יחזור, שקל אחר והבל היפי, אוי והבל היפי. ישור, ישור ירס, ירס השם, é isso, são 11h15, estamos ao vivo pela rádio israelita.com.br e pela TV israelita.com.br. O pessoal do Rio Grande do Sul começou a entrar, o Jonas entrou, diz que está junto com o Rosh Sebastião. Hã? Conhece Sebastião? Hã? Muito gente boa, shalom pra ele. Eu não sei pelo nome, eu conheço um monte de gente, não sei o nome. Lá do Rio Grande do Sul. É, tem, sabe quem está lá no Rio Grande do Sul, Jorge? Zaquen Shlomiel e família. Zaquen Shlomiel está lá no Rio Grande do Sul. Isso, a minha esposa, o Eber e a Hanna, Carol. E estava na internet acompanhando ontem. Esqueci de mandar um shalom aqui antes, no bloco anterior, pro Jimerson, pro Milton e pro Gade lá no Santa Lá no fim do mundo lá, né? Em Cáceres, lá em Cáceres, lá. A Geisa Kelly tá mandando também pra eles um shalom, toda aquela família. Eu tenho aqui um pessoal de Cachoeira do Itapimirim, só que eu não sei o nome deles. Mandou aqui, o nome dele é José Luiz. José Luiz, de Cachoeira do Itapimirim. Ele não pede um programa seu. Tem pessoal que usa o MSN, põe aqueles símbolos, né? É, enche de símbolo, a gente não você sabe fala, o que é. Fala oi, aparece um monte de desenho, você não sabe. Quantos que estão assistindo, se ele está nos ouvindo, tá, com certeza. Quantos estão junto com ele vendo por computador? A gente queria ter uma ideia, né? De quantos estão conectados aí. O Antônio de Touros manda um pensamento profundo aqui. Touros é Rio Grande do Norte. Num lindo dia, Adão e Eva estão sentados no Jardim do Éden, quando Eva faz a seguinte pergunta a Adão. Querido, tu me amas? E ele responde, acaso tem opção? É, são piadinhas judaicas. Tá certo. Muita gente entrando aqui. Zaqueno Lazar dizendo que o Zaqueno Chilomel está lá. Ametucá dando um shalom, shalom para todos lá. Brasília também. O Zaqueno Chilomel pediu para eu trazer tainha para ele. 3 semanas consecutivas. E eu fui para Santa Catarina e não trouxe a tainha dele. Puxa, ainda bem, viu, na última vez que eu ia trazer, prenderam meu carro na estrada. Eu havia esquecido de pagar um pequeno detalhe, né? Esqueci de pagar o tal de DPVAC. Um shalom pro Lucas. Não sou caloteiro não, mas é que eu tinha comprado o carro, pego o carro e não sabia como é que tava a situação da coisa. Né? Lucas de Vacaria, shalom pra você. Eu cheguei 2 horas da manhã em casa. Se eu tivesse com as tainhas... 10 quilos daí me pediu, ele tá carregando as tainhas. Obrigado. Mas eu não vou esquecer o senhor. Ele deve ter comido, porque ele passou lá em Santa Catarina, no litoral, lá em Balneário Camboriú, deve ter feito a tainha. Eu tô com uma vontade de comer um peixe. Vamos ver se. Semana que vem acho que eu vou dar uma pescada. É, eu vou passar na peixaria mais. Ah, não, pescar é melhor, você pega fresquinho ali. Me dá muito trabalho. A Saron gostaria de agradecer, mandar um abraço para a Vera Denise de Curitiba, que foi muito atenciosa comigo quando visitei a sinagoga. A Mãe Denise é muito atenciosa mesmo. É verdade. A Saron é de Viçosa, Minas Gerais. Você não consegue enxergar nem a tela do computador. Tem duas na foto, não enxergo quem que são, mas são de Minas. Viçosa, Minas Gerais. Falar nisso, em Minas Gerais, nosso Javier Washington, um shalom pra ele. A Edna perguntando, cadê minha equipa nova? Nem vou falar nada, Edna. Não, mas Edna, eu assino embaixo a tua pergunta, porque aquela equipa... A equipa vai ser... que veio de Israel. Uma equipa russa. Russa, de origem russa, mas vinda de Israel. Parece mais o... Parece que eles cantou de safari, reggae, Rastafari. Angola, Rastafari. Angola. No próximo programa, a estreia da Kipá. A estreia de uma Kipá. Tem mais piada nova aí? Ninguém manda uma piadinha pra nós contar aqui? Vamos ver aqui. O Antônio tá mandando uma atrás da outra aqui. Vamos ver se consigo entender aqui. Certo dia, um missionário judeu... Ah, tá cheio de... É que tá com os ícones. Foi Deus na África, foi falar de Deus na África. Enquanto passeava, encontrou um leão e orou. Pai, converta esse leão para ele não me comer. Depois ele viu que o leão estava ajoelhado. Obrigado, pai. E perguntou ao leão o motivo de ter se ajoelhado. O leão disse, eu sempre oro antes das refeições. Boa! Menos eu tava agradecendo ali pra comer... O Itamar já convidou eu pra uma pescaria lá em Araucária. Vou sim. Convidou eu. Ah, falou Gerson? Falou Gerson. Ele falou que era pra mim falar pra você, que era pra você ir lá pra ir num pesque pague novo que ele descobriu lá, nas Araucária. É, lá nas Araucária tem. Vou colocar. Ah, esse eu já vi, vendo Monza. Essa. Quem que é ele? É o Vitor. O Vitor, essa Victor. É velha já, Vitor. Contamos semana passada. É, a Zelinha de Campinas entrou aqui. Zelinha tem que fazer propaganda do Lehaim em Campinas, tá? Baixa audiência em Campinas. É, Campinas, acho que é só ela. Depois vocês vão pedir pra gente ir no Projeto NIR e a gente não vai. A gente não vai fazer programação ao vivo lá. Nem vamos anunciar aqui o NIR que vai ser em outubro. O NIR, que é isso? Eu não sei o que é esse NIR. Nunca ouvi falar. É exagero, né? Vou falar nisso, já preparem vocês para vir no congresso, né? No final do ano. Ó, pessoal, vamos a esse congresso. Eu acho que esse congresso vai ser o melhor. Quer falar a notícia boa, ela? Notícia boa? A audiência não tá subindo? O que tá vendo? O povo tá sabotando nós. Ó, a gente precisa... Comentário que eu ouvi, não vou falar quem foi, mas disseram que o Lehaim é mais interessante. Ah, é. Não, desculpa, o Chavuator. É. Tá bom. Mais conteúdo, sincero. Ah, com certeza, né? É. Mais conteúdo. Não, mas então nós vamos começar. Mas a agora a gente vai subir o nível do programa, então. Já que estão falando que o nosso programa não tem conteúdo, a Parashá de ontem teve diversos assuntos, Finehas e tal, falou das filhas de Sloferrad lá sobre a herança. É muito interessante. E também falou das festas. Falou das festas e eu tenho um midrash muito bom aqui sobre as festas. Então vou estar lendo. O midrash é uma história que tenta ilustrar um pouco o significado da Torá. Então são os midrashs dos nossos sábios. Põe aquele grave bonito na voz, locutor de FM. Fale difícil, eu não sei o que é grave. Que música bonita. Música para leitura. Leitura do Midrash. Inclusive, eu gosto de imprimir esses Midrash. E no final vem assim escrito: esta página contém termos sagrados. Caso imprima, trate o material com o devido respeito. É importante colocar isso nos materiais da cena. Então vamos ao Midrash, que se refere à festa de Yom Kippur mencionada ontem na Parashá. Um pobre alfaiate judeu de Roma foi ao mercado comprar um peixe para a refeição festiva da véspera de Yom Kippur. Chegando à barraca de peixes, viu que sobrara apenas um peixe. Exatamente naquele momento, o servo de um nobre chegou para comprar o peixe para o almoço de seu amo. Ambos começaram a fazer ofertas, até que finalmente o alfaiate gritou: 200 reais. Era um preço inaudito para um peixe, e o servo nobre reconheceu a derrota. Quando não serviram o nobre o prato de peixe esperado para o almoço, convocou o servo: por que não comprou o peixe como mandaram? O nobre perguntou a seu servo. Fui comprar, replicou o servo, porém havia apenas um peixe. Algum alfaiate judeu comprou por 200 reais. O senhor gostaria que eu tivesse pago um preço tão exorbitante? Esta é uma história estranha, comentou o nobre. Desde quando um simples alfaiate pode depender tal quantia com comida? Encontre esse homem e digam-lhe para que venha aqui imediatamente, quero investigar o assunto, disse o nobre. O servo perguntou às pessoas sobre o pobre alfaiate e logo descobriu seu endereço. Apressou-se à casa dele e ordenou que ele se apresentasse perante o nobre. O alfaiate tinha recebido asperamente. O alfaiate foi recebido asperamente, porque cobriu a oferta do seu servo. Berrou o nobre: por que cometeu esse ato e cobriu a oferta de meu servo? O alfaiate respondeu calmamente: asseguro-lhe, meu mestre. Desculpou-se humildemente o alfaiate: não agi por desdém. Deixe-me explicar, porque precisava deste peixe. Nós, judeus, temos um dia por ano no qual o Todo-Poderoso perdoa os pecados que cometemos durante o ano inteiro. O senhor não acha que devemos honrar a chegada desse grande dia com as melhores comidas? O nobre ficou satisfeito com a explicação e dispensou-o. A história não acaba aqui. Deus recompensou o alfaiate por ter honrado Yom Kippur. Ao abrir o peixe, descobriu dentro uma pérola valiosa, cuja venda permitiu-lhe viver confortavelmente pelo resto da vida. Próxima música, Ana Hashem. Ao vivo pela radioisraelita.com.br. Já temos audiência internacional aí? Temos. O nosso Shalom Tov para Coach Nilson e... Wilson, desculpa. E a irmã Marlete. Marlete, de Portugal. Pô, tá programa Lehai chegando lá em Portugal. Semana passada nós estávamos no Japão. Estávamos no Japão. É. Enquanto o Shavua Tov, apenas pela redondeza aqui do Brasil. Mas a audiência já bateu a nossa. Bateu a nossa por enquanto, tá? Ouvintes do Lehai tem que conquistar outros ouvintes. A gente tem que dobrar essa audiência. Não, você tem que aumentar a audiência para não ter que aguentar a semana inteira. Mas o Alan tá sabotando ali. Tem mais, ele não quer falar para nós. Ele não tá falando para nós. O último parcial foi 50. E ela em casa tem dois computadores, entra nos dois, pede pro vizinho. Ah, o texto que falava quem dá aos pobres empresta a Deus, a Arlene, de Florianópolis, disse que é Provérbios 19, 17. 54, 54. 54 na audiência. Vamos subir isso aí. Falta 3 pra empatar. Então a Arlene acertou o texto, é isso mesmo. Provérbios 19:17, um ditado bem popular. E o Alan ficava só no telefone ali, acho que. Ah, é. Chimuelo manda um abraço aí para o grupo de Florianópolis. É, o Chimuelo tá aqui mandando um shalom especial a todos de Florianópolis. E aproveitando aqui, né? Mas tudo bem, né? É, tá certo. Pegando carona aqui? O programa dele vai sexta-feira. Né? Sexta-feira. Uma da tarde para a Charrachavua. Sexta-feira com o Orochi e. Estamos ouvindo. Estamos sem retorno aqui. Para Chat Rachabua. Alô. Para Chat Rachabua com Orochi Felipe. Próximo com Orochi Felipe. Próxima sexta? Isso, agora confirmado ao vivo. Próxima sexta ao vivo, então, a partir das 13h30? 13 horas. 13 horas. E excepcionalmente essa semana sem Orochi Ezra, né? Que é o. Orochi Ezra está em Florianópolis. Sem Orochi Ezra. É, provavelmente sem Orochi Ezra. Puxa a ligação aí, Alan. Orochi Ezra. Roxieza tá lá na casa do Inavegantes, depois vai pra casa do Roxo Joel, depois vai pra Florianópolis passar a semana lá. Todo o roteiro da viagem do Roxieza. É, e daí sendo ele vai. Passado aqui. Não, deixa eu continuar. Vai pra... Chega. E ele tá comendo um cordeirinho agora. Ó. Curso de hebraico e. Oi? Curso de hebraico. Curso de hebraico? Quer saber? Quanto tá? O DVD é com R$40, acho. Pessoal ligando aqui saber o preço do curso hebraico. A Haverá Beatriz, a Ana, Shalom, vocês estão deixando nossas manhãs de domingo especiais. Ah, é sempre bom. É sempre, pra mim é sempre prazeroso fazer o programa. Você gosta de acordar cedo domingo, gente? Eu gosto. Eu acordo 10 para 10 e venho correndo pra cá. Eu falo pra você que eu acordo todo domingo. Ontem fui dormir 2 da manhã, trabalhei à noite. 7 horas da manhã eu tava em pé. E sonhei com o programa. Eu fico sonhando com o programa, fazer algo bem feito para. Você sabe que eu fico o tempo inteiro preparando o programa, né? Chega na hora. É, não tem roteiro nenhum aqui, ó. Você que tá nos vindo pela TV, isso aqui foi o Gerson que fez, é só o roteiro das músicas. O resto não tem nada. Mas eu fico lá. A gente prepara algumas coisas, aí chega na hora, foge tudo. E o internauta acaba levando por outro caminho, assim, a gente vai. Então, na verdade, quem faz o programa Lehrai é o internauta. Diferente do Shavuatov, que tem o texto lá tudo certinho, falam bastante. É, tem uma equipe técnica toda especial por trás, né? Toda especial. Ligando pra todo mundo conectar pra bater a nossa audiência, mas... Segunda-feira eu tô... Tá ruim pra mim aqui. Na verdade, Beatriz mandando a saudação pro Mordecai, esposo dela, pro seu filho Jonas, pra Nora, pro pequenino, pro Ixaizinho, que estão em Capão da Canoa. Shalom, então, pessoal que está em Capão da Canoa, da irmã Beatriz. Então, Gerson, fala, tem alguma coisa para falar? Séria? Séria? Ah, eu tenho. Que esse telefone não para de tocar. Você pode ligar aqui, sim. O Alan está à disposição ali, ó. Chimuel está atendendo agora. Agora, ó, nossa cabeça, Chimuel está atendendo as ligações aqui. Você também pode participar aqui pelo radioisraelita@hotmail.com, mandando o tema para o programa de quinta-feira, né, Jéssica? Que passa a partir das 20 horas, é uma hora de programa, vai ser mais televisivo, né? Isso. Vai ser passado pelo Rádio Israelita e pela TV Israelita. Vamos ver o recado lá. Salda, pergunta se o Javé Gerson conheceu dela e não deu uma saudação, Ixaura. É, haverá Ixaura. Vou falar da dona Ixaura. Não esqueci da senhora, não. Né? Esqueci da senhora. Então é a minha saudação para Haverá e Ixaura. E solta mais um, então, aí. E agora nós vamos fazer... Agora uma saudação dupla. Um shalom especial ao Orochi Ixai, Ben Yehuda. Está nos acompanhando... Lá em sua casa, junto com a Haverá Ixaura. Isso. Tem mais uma perguntinha, então, no próximo bloco já tem que ter a resposta, que essa é bem facinho. Qual é o maior versículo da Bíblia? Onde está escrito o maior versículo da Bíblia? Vou mandar essa curiosidade aí para nós. Tem diquinha, não? Não tem não, diquinha? Não, diquinha. Não? Não tem diquinha, não. Muito fácil. É um salmo, né? Não, não, Salmo é o maior capítulo. Salmo é o maior capítulo. Se não me engano, é Isaías que tem um negócio desse. Não sei, não vou dar de quem. Tá, Gerson, quem que tá mais aí mandando um recadinho pra nós? Ah, minha esposa, querida, Edna. Ah, a ideia da Edna. É. Ela quer que a gente faça uma enquete com os internautas, que eles coloquem o nome na sua filha. Eles escolham o nome da sua filha. Ah, o nome da minha filha, que nasce agora. Se fosse homem, eu gostaria de Nabucodonosor, mas você não gostou. Né? Não. Mas é menina, né? É, menina. Então, você pode passar aí pra gente no MSN sugestões de nome para minha filha. A gente escolhe sempre depois que nasce, mas... Hã? Tá no Velho Testamento, o maior versículo da Bíblia. Tá no, na... Tá na. Com certeza. Achei aqui, tá? Já achou, o Alan já achou. É, que o computador não faz, hein? que o Google não faz, hein? Então vamos lá, maior versículo da Bíblia e sugestões de nome para a filha do Gerson, que vai nascer meados de... Quem dá o nome mais bonito para minha filha? Meados de agosto ou setembro? Agosto ou setembro? É, final de agosto até 15 de setembro nasce. Como internauta, até 15 de setembro nasce. Também? Posso usar ali? Oi? Não. Internauta, chama ela internauta. O maior versículo da Bíblia. No próximo bloco, então, vamos esperar o internauta mandar. O internauta aqui mandar. Nós vamos tocar música agora. Essa música é de Kabbalat Shabbat. Eu quero ver quem adivinha também. Ah, né? Não vou falar quem adivinha a letra. É muito fácil essa letra. Nós vamos tocar aí. Agora começa aquelas musiquinhas mais agitadinhas. Já tava na hora já, né? Eu gosto dessas músicas assim agora. Vamos ver se é essa aqui, tá? Dentro. Vamos tocar o Adiran aí. Vexamru. É, pulou duas? Ah, tá. Vai. levado, foi derrotado. Estamos ao vivo aqui para a TV israelita.com.br e também pela rádio israelita.com.br. No intervalo anterior eu tinha pedido para o pessoal mandar sugestão de temas para o programa da quinta-feira, que vai ao ar às 20 horas, né, Gerson? Quinta-feira, às 20 horas, programa curtinho, daí é uma hora e 15 no máximo, né? É verdade. E no próximo programa, agora quinta-feira, só o Mordechai Ben Davi a gente vai tocar. Os programas de quinta-feira a gente pega só um cantor. Só um cantor. A semana passada foi Fortuna. Fortuna. Fortuna. Bastante música. O pessoal gostou da música dela. Fortuna foi só o Alan que não gostou. Mas no próximo Mordechai o pessoal vai gostar mais. Mordechai já... Inclusive o programa da semana passada, de quinta-feira, eu acho assim que ele foi muito bom. Foi, mas os programas de quinta são mais sérios, mais profundos, mais sério, né? Sim. Foi direcionado assim... É que, na verdade, veio a lembrança nossa do que, por que era feito, foi feito, iniciado as transmissões, né? Era para ter um contato, aquele que está isolado, né? Por exemplo, pessoal de Blumenau, pessoal de Portugal, no interior de Goiás, que não tinham contato com congregação, né? São só eles naquela determinada cidade. E acabou um sucesso a TV israelita, as transmissões de todos os serviços para a internet. E daí teve até um silêncio, né? Assim, que a gente ficou emocionado até. Falei assim, poxa, a gente não sabia que isso estava tocando tanto assim. Eu acho que mais, talvez, melhor do que ouvir é fazer o programa. É a oportunidade que a gente tem de saudar. Eu vou saudar o Roxo, que está lá no Rio Grande do Sul, quero dizer que ele é muito especial para mim. Então a gente tem essa oportunidade de expressar o nosso sentimento pelas pessoas e dizer o quanto que elas são preciosas para nós. Por isso a gente faz o programa, por elas, né? Então não só as pessoas que não fazem parte, são simpatizantes que estão chegando, estão ouvindo a rádio, mas também os nossos irmãos que estão... que até têm congregação, mas estão longe de nós, né? Então a gente tem essa oportunidade de saudar, de mandar um abraço, mandar um shalom. A imagem. Isso. Vamos soltar a imagem aqui. Mas insistem em ver nossas imagens. E tem o seguinte, a gente ainda... leva a bronca ao vivo também. E olha só, Gerson, voltando ao negócio de quinta-feira, o nossos Raverinho, a gente acaba encontrando no congresso, chega, a gente vai correndo às vezes no ônibus, ver quem que chegou, quem não chegou. O pessoal chega com as malas, ficam procurando os lugares para se hospedar, né, ali dentro do Círculo Militar, que é uma escola militar aqui em Curitiba, muito grande. Colégio Militar. Militar do Exército. E então a gente fica procurando, não veio tal pessoa, né? A gente fica procurando. E às vezes no próprio congresso a gente acaba esquecendo de falar que a pessoa é tanta correria lá. Você vê dali um shalom, fala na hora da refeição, é muita atividade. Dá tempo de sentar, né, e conversar. Esse ano vai ser mais difícil ainda, que se a gente for fazer essa transmissão ao vivo. Vai ser correria. Né? Vai ser uma correria lá, tem que bolar, né, os bilhetinhos lá para dar as saudações. No último bloco a gente perguntou, claro, o versículo mais longo. Muita gente acertou, mas a primeira que respondeu corretamente foi a Saron. A Saron diz que é Esther 8:9, acertou. O Lucas de Vacaria também acertou, dizendo que é Esther 8:9. E também nós pedimos sugestões pro nome da sua filha. A minha filha. Surgiu a ideia de Cosby. Não sei se você aprova Cosby. Cosby é a medianita lá? É a medianita. Que foi atravessada com a lança no vento. Acho que esse eu não quero, não. Muito obrigado, agradeço. Você dispensa. Esse nome está dispensado. É. Daí surgiu uma outra, ó, Edna. Razia. Azia, né? O H é um R meio levezinho. Que quer dizer protegida por Deus. E a maioria imensa que votou foi Zípora. Zípora. Eu gosto, ontem falou das filhas de Sloferrado, eu gosto de Tirsa, bonita. Mandaram Eloá, Mahaila, Tá anotando isso lá? Porque eu não enxergo nada. Eu não vou anotar nada. A Edna, tem que anotar lá. E o Gerson tá sabotando eu aqui, porque ele abre o MSN e fecha. Eu tento focar ali, mas é impossível. E você que tá mandando mensagem pra nós, tá cheio de ícones ali, daí é ruim de... É metucar, né? Consegui ler, ó. Não, lado. Qual é o versículo que tem... Qual é o maior versículo? É o que tem o maior número de letras. É... Parabéns, é, parabéns, Vitor. Jeitinho mineiro de querer ganhar as coisas. É, não ganhou a camiseta, não. Não. A Edna não gostou nem o nome. Não, ainda não? Não. É... Suporte técnico de informática. A pessoa entra com o nome suporte técnico de informática. Tá bom. De Pedreiras? De Pedreiras. Maranhão. É, qual que é o teu nome, meu amigo? E quantos estão contigo aí, pra gente ter uma ideia, né, de quantas pessoas estão nos vendo? E também... Ah, o Lucas acertou, diz que é Esther 89. É, mas já... O Sarnoski entrou, ele que é do norte do Paraná aqui. Tem mais uma pergunta para deixar o próximo bloco? É, nós temos que empatar no mínimo com o Chavuatove aqui. A gente esqueceu de uma música, hein, Alan? Vamos botar ela daqui a pouco. Em 10 minutos de programa. Ah, o Wilson de Portugal disse que é muito bom o programa ao vivo, poder 43. Participar, né? 43? Baixando. Baixou. É, então melhorou o nível do programa, caiu. Tá com fome, eu acho. Pessoal, tá com fome já. 10 para meio-dia, temos mais 3 músicas. Vamos tocar mais uma música. E a gente vai ler depois os recadinhos que estão aqui e preparar para a finalização. É, estamos ao vivo pela radioisraelita.com.br e pela tvisraelita.com.br. Nosso programa está chegando ao fim, Gerson. Chegando ao fim, mais um programa. Não, tem mais duas músicas ainda. Duas músicas? Só tem que esperar, então a gente vai ter que ser rápido aqui. Vários nomes aqui para sua filha. Raheli, que quer dizer mansa e gentil, sugestão da Zelinha de Campinas. Raheli, gostei. Raheli, Késia, tem uma sugestão aqui da Rosiane. É, quem mais aqui? Vamos soltar a imagem, Gerson. É, pessoal. Pessoal cobra. Pessoal quer ver o gordão aqui. A Shirley disse que a Meire tá mandando saudação. A Shirley também tá conectada, ouvindo pela primeira vez o programa Lehrheim. O que quer dizer Lehrheim? Pergunta o Rodrigo Samuel. Diz aí, Gerson. O que quer dizer Lehrheim? Hã? Posso? O que quer dizer Lehrheim? A vida. Lehrheim, a vida. A vida. Ah, falar em Lehrheim, perguntaram aqui qual o vinho que não contém álcool. Qual o vinho que não contém álcool? Boa pergunta, não sei. Qual o vinho que não contém álcool? Muito fácil. É, muito. ovo de frango? Ovinho de codorna, exatamente. Ovinho de codorna. É. Ovinho de codorna a gente não costuma dizer Lehrheim antes de comer. Tá certo. É, você pode participar. O Rochai quer saber quantos conectados ali. É, começou agora, ó. O Rochai perguntando. Tá sem imagem, já soltei a imagem. 44? É, mas nós chegamos a 55, né? 54. É, Rochai, vocês ganharam da gente no final de semana. O pessoal de Portugal manda um xalão pra todos do Rio Grande do Sul lá, Vacaria, Porto Alegre, e o pessoal também tá mandando um xalão pro pessoal de Portugal. Nós tivemos então aqui no Lehrheim participação internacional, né? No Chavatov não teve participação internacional, não teve. A gente já teve do Japão. Japão, agora de Portugal, teve da Espanha, né? Isso. Da Espanha. É, o pessoal tem que sair pra fazer almoço, gente. Então nós vamos tocar a próxima música e na outra a gente vai finalizar. Mas a Nilce Fraga vai fazer almoço ainda, depois de todos os pastel que ela comeu? O pessoal tá saindo pra fazer almoço. É, o pessoal não respondeu se tinha azeitona no pastel da Nilce Fraga ou não tinha azeitona. Então vamos lá, próxima música. O som tá muito baixo, estão dizendo lá. Então nós estamos falando longe? Não, tá o microfone aqui, se você falar lá de fora até. Essa próxima música, quem acertar a tradução ganhou a camiseta. Essa é difícil. Acertou a tradução dessa música, ganha a camiseta. Música do Matos Jarro. Essa vai pro Mike, talvez ele não tá ouvindo agora, mas esse programa tá sendo gravado, mais pra frente ele vai ouvir. Matos Jarro, solta aí, Alain. Thank you. Finalizando o programa, mais um Lehrheim chegando ao fim. Tá bom, né, Jess? 54 internautas conectados. Inclusive Portugal conectado conosco. Portugal mandando uma saudação a todos sombrios, especial ao irmão Vanderlei. Ninguém acertou a tradução dessa música, então hoje não vai ter camiseta. É, não tinha azeitona. Não tinha pastel. Azeitona no pastel. A Elaine disse que não tinha azeitona no pastel. A Edna falou que não tinha, mas a Edna é suspeita, ela tem o MSN. Opa, mandaram aqui. Opa, mandaram a tradução? Mandaram a tradução aí. Ah, mas é muito fácil. Vai Google ali. É, mas eu não falei o nome da música. Não falei o nome da música, nada. O Edidi acertou. Eterno, abre meus lábios e minha boca proferirá o teu louvor. Do Matiaro. Ei, eu tinha falado no começo do programa. Agora só tem problema. O Edidi vai ter que vir até o congresso para ganhar a camiseta. Vai ter que vir no congresso para levar a camiseta. Mandou bem. Achei que ninguém ia acertar. Essa música é o começo da oração da Amidá. É. Então o nosso. Pode colocar mais uma música? Não. Não. Aqui encerra o nosso programa? Sempre. Nós vamos colocar aqui encerra. Então, mandando as saudações finais aqui a imagem, todos. Imagem. O Gerson esquece de pôr imagem. É, o Gerson esquece. Qual o Gerson que é o problema? Mas o importante é o som. Importante é o som. É o mais importante. Do Gerson, tem que reiterar aqui que daqui a pouco o TV Israelita, nós vamos sair agora do ar, né? Isso. E às 13h30 estaremos de volta com transmissão simultânea do programa de TV que vai pelas parabólicas, às 13h30. E também simultaneamente, às 14h30 com a Sky canal 24. CNT Rio de Janeiro. É, CNT somente para o estado do Rio de Janeiro. Que é canal aberto lá. Essas duas emissoras, às 14h30. Mas já vai ficar ligadão direto, né? Acaba um para a TV Israelita, já começa. Acaba aqui, vocês vão, almoçam, já conecta de novo. Tem o programa 1h30, depois 2h30 tem programa Se também. Se você não tem Sky, não tem CNT e nem Parabólica, tem a TV Israelita. E às 4 horas tem o Campeonato Brasileiro. Pela... Só para deixar o pessoal com aguinha na boca, eu quero sair daqui. Ó, terminando o programa, zarpar para a Graciosa daqui a pouco. Olha só. Terminando o programa, a Alan vai descer pro litoral. Antes de terminar o programa, um shalom especial para todos de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Shalom para Roche Ezra, tá lá na Paraíba. Esse pote aí é farofa? Para viagem? É farofa? Eu tinha um pote aí, não era farofa? Não, farofa. Os farofeiros da Serra, da Graciosa. É. Agora, brincadeira, Alan. É brincadeira, Alan, não vai não levar farofa. Então o pessoal que ganha camiseta, o pessoal que ganha camiseta tem que ir no congresso buscar, claro. Claro. O correio sai mais caro que a camiseta, o correio tá de greve, tá em greve. É. Então, daí você já aproveita e conhece a gente, conhece todo o povo israelita. Isso, no congresso nós vamos ter um Lehrheim ao vivo lá com todo mundo, lá, sendo filmado. Um shalom para o Rosh Avraham de Goiânia. Todo o Brasil, né, conectado, né? Incrível isso, essa. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É, o mais longe que é ali do Guedes, que é lá que perdeu a bota. E Goiás, Brasília, Rio de Janeiro. Ó, São Paulo, Luiz Fraga, Lehrheim, até quinta, muito bom o programa hoje. Não, tá razoável o programa hoje. Quinta-feira, programa Lehrheim às 20 horas. Quinta-feira. Um pouquinho você. Diferente do de hoje. É, um programa mais sério, só músicas do Mordechai na quinta-feira, hein? Só Mordechai Ben Davi. Shalom, então, a esses que estão sempre conosco. A Nilce, a Tânia, a Edna. Agora, como nós estamos Sarnowski. Lá em casa, agora eu fiquei com vontade de comer pastel. Deu vontade de comer pastel, rapaz. Pastel, com Nilce Fraga, e com azeitona. Porque da Nilce Fraga não tem, né, azeitona. Acho que tem massa de pastel em casa, fazendo pastel. Fazendo pastel. Então a gente vai ficando por aqui. Uma última oração. Vamos achar aqui. Ninguém pediu música para o próximo programa, né? Pediram, sim. Pediram? Eu tenho. Ah, tá. Por Mordechai do Aracaju, ele pediu um Hatikva. Para a Rosiane, ela pediu Eliyahu Hanavi. Para a Ruth de Santos, que pediu Kol Dodi. Tá? Então vamos lá. uma oração do Reb Nachman de Breslov. Antes de terminar, daí o Gerson vai ler o finalzinho ali no nosso programa, e a gente sempre termina com o Mishkol Rei. O Reb diz: Deus amado, de repente sinto-me sozinho, estou sofrendo. Ao buscar alguma fonte de conforto, o mundo, este nosso mundo tão populoso e tumultuado, parece-me muito vazio. Faz frio e assustador nesse buraco que sou eu, neste buraco que um dia brilhou confiante e alegre. Meu Deus, traz-me de volta ao mundo dos vivos, de volta à vida cheia de atividades e de relacionamentos humanos, que essa semana nossa possa ser cheia de alegrias. Um shavu a todos, um shalom especial a todos, Leitra outros até quinta-feira. Gerson, o que diz essa última música? Eu me esqueci de ti, ó Jerusalém. É, eu não consigo ler. O cara é cego, o cara é cego. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que perca a minha destra as suas habilidades, que colhe a minha língua ao céu da boca se eu não lembrar de ti. Ó, Jerusalém, em momentos tão felizes como este. Shalom a todos. Shavu a todos. Até Shavu quinta-feira. Shavu a todos. Levi pra outro. Me escorrei com Yaakov. Shkel. Lechaim! Show you need we live.